Henrique Virgulino e Tato Fala Mansa. Posso começar? Quando quiser, mestre. Meu coração bate mais forte que o seu quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Meu coração bate mais forte que o seu quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Agora o senhor começa, viu? Opa, deixa comigo. Vamos que vamos. Coisa boa. Que alegria. Arrocha. Ih, aí é bom, né? O negócio tá ficando bom, dá uma saudade. Aí a gente canta pra matar a saudade. Saudade dos forrós. Ei! Vamos lá. Me diz o que fazer pra te esquecer, já que eu não posso ter você, amor, comigo. Me ensina a calcular a nossa vida. 7 dias de saudade, 4 semanas por mês, 12 meses todo ano, e a cada novo dia eu preciso de você. Dói, amor, sofro tanto, tanto, tanto por você. Preciso muito, muito de você. Dói, amor. Sofro tanto, tanto, tanto por você. Dói, amor. Eu preciso muito, muito de você. Que agradeço, meu mestre. Só queria lhe dizer uma coisa. Diga. Tô tão feliz. Tá contigo é uma alegria. Já dá pra dar mais uma voltinha. Aproveita. Vamos que vamos. Salão tá cheio. Olha só. Aproveita, aproveita. Aí fica bom, né? É bom demais. Sanfona, acústico imaginar. Opa! Vou pedir licença pra contar a minha história. Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. Mesmo sendo forte, o coração é um menino que ama e chora por dentro e segue seu destino. Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro e ser um campeão. Nas vaquejadas sempre fui batalhador. Consegui respeito por ser um vencedor. Uma morena me aplaudia, seus cabelos longos

você está ao meu redor. Você é pura sedução. E tudo ainda pode ser mais que melhor. Por mim, eu já fui. Loucamente as lembranças vêm do gosto desse amor. Vivi você, amei você assim. Todas as coisas que eu guardei em mim, ainda eu quero. Ainda é belo. Todo dia só penso em você. E além do mais, não vou te deixar. Quero te ver. Amar de novo, vou te encontrar. Preste atenção, vamos ficar. Se ainda tudo é belo, é porque você está ao meu redor. Você é pura sedução. E tudo ainda pode ser mais que melhor. Por mim, eu já fui. Loucamente as lembranças vêm do gosto desse amor. Vivi você, amei você assim. Todas as coisas que eu guardei em mim, ainda eu quero. Oh, oh, ainda é belo. Todo dia só penso em você. E além do mais, não vou te deixar. Quero te ver, te amar. Vamos mas seria seu.

com você pode ser bem diferente. Coração. Nunca mais eu vou provar do teu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar, te abraçar. E vou viver melhor sozinho. Mas faz pra me perdoar. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei. Com você pode ser bem diferente. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei. Com você pode ser bem diferente. Coração. Foi no barzinho, beira da estrada. Eu no uísque, ela na cachaça. Foi ali que eu a conheci. Vai! Fui lá e chamei pra lançar um forró. Piscina, uma bichinha cheirosa que só. Na mesa do lago a briga começou. Do nada levaram embora meu amor. KM, agora entendi que confusão foi essa, cara. Você é corajoso, hein? Que se envolver comigo, não disse que era casada. Saí correndo com medo de levar bala. O bicho bruto é homem que leva gala. Foi no risca-faca que uma gatinha mas que se envolver comigo, não disse que era casada. Saí correndo com medo de levar bala. O bicho bruto é homem que leva gala. Foi num barzinho, beira de estrada. Eu no uísque, lá na cachaça. Foi ali, foi bem ali que eu a conheci. Bora, KM! Como é que é, menino? Fui lá, chamei pra dançar um forró. Pensei na bichinha cheirosa que só. Na mesa do lado a briga começou. Do nada levaram embora meu amor. Agora tô entendendo tudo, chá de avião. Como foi, hein? O bicho bruto é o homem que leva a gás. Eu tenho um Sami que levou já. Oi, eu sou frio, chega aqui. Levou a gás do tamanho do mundo. Ai, ai, ai, ai. É o comandante. Naquele momento de paz, assim. Aí tem boate, pagode e balada. Aqui tem toada, forró e vaquejada. Aí tem metrô, tem Uber, tem busão. Aqui tem carroça e o meu velho alazão. Aí tem mulher do tipo modelo. Aqui tem mulher rainha do vaqueiro. Eu sei que você curte sua capital, mas como o meu sertão pra mim não tem igual. Aqui eu sou feliz, essa é a minha raiz. Se eu mudar pra cidade, sei que vou morrer de saudade. Aqui eu sou feliz, essa é a minha raiz. Se eu mudar pra cidade, sei que vou morrer de saudade. Chora sanfona pra sempre forró. Vem com o caninão no sanfoneiro de vocês.